Só que a partir de um determinado momento, essa conta passou a não fechar mais. E aí o pessoal começou a colocar propaganda na TV a cabo. Então agora você está pagando por um negócio e ao mesmo tempo está recebendo propaganda. E vai acontecer exatamente a mesma coisa com o pessoal do Spotify. Olá, pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Muito obrigado pela sua audiência, menos para quem está ouvindo no Spotify, que daí não é favor nenhum. Inclusive, desliga isso aí, menino. Brincadeira, pessoal. A gente está trazendo uma palhinha do nosso assunto de hoje, que é a relação entre os produtores de conteúdo e as grandes plataformas, especificamente os podcasts. Eu sou o Danilo Leitor. E eu sou o Bruno Pomer. Hoje está com a gente o Thiago Correia, analista de banco de dados, editor de podcast e um dos esbravejadores do Pistolando Podcast. Fala pra gente, Thiago, quem é você? E aí, rapaziada, tudo certo? E aí, Danilo, Bruno, quem tá nos ouvindo? Então, né, cara, vamos passar raiva aí um pouco, pra variar, porque a gente tá correndo risco aí. O pessoal tá de olho no nosso brinquedinho aqui e a gente corre o risco de acabar sendo engolido por mais uma gigante aí. Então, cara, não sei exatamente, assim, o que eu posso falar mais do que você falou, assim. Eu tô, sei lá, há uns praticamente 10 anos aí no rolê do podcast. A maioria deles, claro, como ouvinte só, né? Mas depois a gente vai pegando gosto pelo negócio, vai começando a querer fazer algumas brincadeiras. Há uns 6 anos eu editei o meu primeiro podcast, mas como todo projeto de garoto juvenil acabou não dando em nada, né? Mal é mal, saiu do piloto. E depois eu encontrei uma galera mais ponta firme aí já que era um pouco mais macaco velho de podosfera do que eu, inclusive, para pegar gosto, pegar mais a parte técnica do negócio. E hoje aí eu tô com o Pistolando Podcast com a Letícia, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. E ela é minha parceira no crime, né? A gente comete juntos o Pistolando Podcast, mas também ela também é minha sócia na Estopim Podcast, onde a gente também passou a editar para outras pessoas, né? Prestar o serviço de edição de podcast para outros produtores de conteúdo que não tem o tempo livre para fazer isso ou prefere mesmo deixar para alguém essa parte técnica e focar especificamente no seu conteúdo. Maravilha! Antes de a gente começar, então, a questionar o Thiago sobre o assunto de hoje, que é o Spotify e a produção de conteúdos, eu vou só lembrar você que está escutando que os nossos contatos estão todos na descrição do episódio, desde o e-mail para você que tem mais de 30 anos até o grupo do WhatsApp para você que não tem medo de usar o WhatsApp, porque hoje em dia ele é um risco, né? Mas infelizmente ainda não aderimos ao Telegram. E você pode sempre também deixar um comentário no site da Rádio Sense, que é a rádio que hospeda o Deu Ruim e vários outros podcasts independentes aqui, principalmente de São Paulo, mas não só de São Paulo. Também vou dizer para você, ouvinte, que hoje a Bia não está conosco porque ela teve que dar aula, então ela volta aí na semana que vem. Volta! Volta que deu ruim! Essa mania das pessoas de ter que trabalhar, cara. Que absurdo. Mas, cara, vamos começar a fazer uma pergunta pro Thiago, que é... Trabalha com podcast há tempos, né, inclusive profissionalmente nisso. E, cara, se tu gosta tanto de podcast, por que tu veio justo no nosso? Então, cara, essa daí é uma briga que a gente já tem há muito tempo, na real, né? De que nós, enquanto produtores independentes, né, a gente precisa se ajudar e, na medida do possível, um participar do podcast do outro, porque... Inclusive, isso aqui não é nem um chute, nada, é estatística mesmo, que uma das melhores formas de conversão de ouvinte de um podcast num outro é via participação mesmo, né? Via esse tipo de crossover, assim. Então, cara, onde a gente puder tá falando, principalmente porque eu vim aqui para falar do negócio que eu não só gosto como hobby, como passatempo, como consumo de conteúdo, mas que também hoje é parte do meu ganha-pão mesmo, né? Então eu sinto o maior prazer de falar em podcast e eu sinto o maior prazer em apoiar a mídia independente. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Maravilha. Thiago, dentro desse tema ainda dos podcasts, né, da produção, a gente tem uma mudança no cenário do podcast, de, sei lá, de 2004 pra cá, pelo que eu andei pesquisando e lendo. Tem algumas coisas que vão mudando que às vezes até fazem o original perder o sentido, né? Eu tenho essa briga muito, muito grande na minha vida com as pessoas que chamam qualquer bebida destilada com açúcar e fruta de caipir alguma coisa. Da mesma forma, eu fico bravo com as pessoas que, com essa banalização das coisas, né? Se transforma uma coisa em outra e continua chamando pelo mesmo nome. Aconteceu, por exemplo, com a democracia, né? Virou isso aí e a gente continua chamando de democracia, mas enfim. Então eu queria saber, assim, nessas mudanças do podcast, que os podcasts passaram nos últimos anos, que nome que você daria para um podcast que não permite download? Cara, isso é uma briga bem grande, assim, e talvez do rolê do podcast seja a briga mais antiga de todas, que é se algo que não tem feed é podcast ou não, assim. Então, essa sempre foi a briga. Para começar, assim, a gente tem que lembrar que, inclusive, você citou aí 2004, que é justamente, se a gente for pensar, assim, no que era, vamos lá, para 2004, se a gente for ver, tinha que ter muito empenho para acompanhar um podcast, ainda mais se você vai acompanhar religiosamente, assim, porque das duas, uma, ou você religiosamente acompanha um cara, então toda semana você vai no blog dele, né, para ver se ele lançou um episódio novo, para você dar o play no playerzinho do site mesmo e ouvir por lá. E, pô, vamos lembrar do que era a internet em 2004, né, a velocidade disso. Ou então, se você já tinha um poder aquisitivo um pouquinho maior, você podia se dar o luxo, inclusive, de adquirir o famigerado MP3 Player, né? Aquele pequeno pendrive que você podia fazer ali o download dos seus podcasts preferidos, meter nele, e aí é uma semana para cima e para baixo, ouvindo o que tá naquela brincadeirinha ali. Mas assim, levou muito tempo até que a gente tivesse um avanço tecnológico suficiente para chegar no que a gente tem agora, né? Para que, pô, você pode ouvir via streaming, você pode ouvir ele no seu celular. Antes a gente não tinha celular em que coubesse um arquivo do tamanho do que eram os podcasts daquele tamanho. Então, a gente foi evoluindo para isso e hoje a gente tem esse negócio do streaming. Então, o streaming até é uma questão um pouco mais recente, assim, na questão do podcast. Tecnicamente, eu não ligo muito pro que as pessoas chamam de podcast ou não. Porque tem gente que lança uma coisa no YouTube e só no YouTube e chama de podcast. Por mim, essa pessoa, se quiser, pode chamar de Clayton. Eu não tenho problema com isso. Mas tecnicamente, aí a gente vai ter que ser um pouco mais restrito. Então, para tecnicamente um podcast ser podcast, ele precisa ter alguma forma de você poder acompanhar as atualizações, acompanhar o que sai de novo nele via feed, via aquele arquivinho RSS, XML, que vai permitir com que o aplicativozinho que você usa lá reconheça toda vez que tiver um novo episódio para baixar automaticamente ou não, mas que exista uma forma de você fazer isso e essa forma seja aberta. Eu não sei se eu cheguei a te responder exatamente, assim, mas imagino que é mais ou menos por aí, assim. Streaming é difícil de categorizar nisso. Eu achei excelente a resposta. Acho que a resposta tá ótima. Eu só tenho só vi um grande problema nela, que falou em feed RSS e me deu uma puta saudade do Google Reader. Nossa! Que marca a decadência da sociedade ocidental, assim, cara, quando a gente... Não, mas, cara, quando a gente se informava por Google Reader... então tu tinha lá categorizado fontes de notícias, né, e compartilhava a partir dali, tu sabia de onde tava indo. Sim, e tal. Demais. Antes, né, antes do compartilhamento por rede social, que, né, ela não era exatamente uma mídia social, mas era um agregador de notícias com recursos sociais, digamos assim, a gente tava na época ainda da verdade, não da pós-verdade, né, cara? Verdade, né? É aquele negócio da era de ouro dos blogs, né? Então, assim, a gente já não tem mais blogs justamente por causa disso, assim. Porque a gente pode até fazer essa própria analogia, assim, do que o Spotify tá fazendo com os podcasts é basicamente o que o Facebook fez com os blogs, assim. Porque antes você tinha várias fontes de conteúdo diferentes que cada uma distribuía do seu jeito, mas aí você tinha ali o seu feed no seu Google Reader Porra, eu também sou uma viúva do Google Reader, assim. E aí, independente de como o cara fez para publicar isso, a partir daquele Google Reader, que era o seu agregador, você conseguia ter acesso a tudo. A partir do momento que o Facebook passou a fazer isso, você parou de olhar para o Google Reader. Então, eu posso ter exatamente essa mesma funcionalidade aqui de saber o que está acontecendo com todo mundo, só que agora numa timeline mais bonita, que é social, que tem esses comentários, que tem isso, que tem aquilo, em que eu vou inclusive poder encontrar uma comunidade de outras pessoas que consomem o mesmo conteúdo que eu consumo. Antes eu não tinha isso. Só que daí depois veio o algoritmo e fodeu tudo, né? Então, cara, tenho duas perguntas, cara. Qual é o problema com o Spotify? Já deixando isso, se tu não gosta da maneira como o Spotify te trata, por que tu não ouve os coaches e vira a tua própria plataforma? Virar a própria plataforma é tipo um Transformer, assim. É mais ou menos isso, aquela coisa do, sei lá, cria o seu próprio mercado. Ah, sensacional. Seja o seu próprio alimento. O que eu tenho mais raiva dessas frases é porque elas são uma apropriação escrota do que a galera punk, principalmente anarquista, falava com os fanzines da década de 90, que é odeia a mídia, seja a mídia. E aí esses merdas, esses coaches, transformaram isso nessa porra de self-made man, né? Tipo, você pode fazer tudo o que você quiser sozinho, Lobão. Né? O Lobão que é um músico completo, que faz tudo sozinho, sem depender de ninguém. Vai tomar no cu. Cara, vamos lá. Vou tentar começar o negócio do Spotify, assim. Nós precisamos levar esse debate, inclusive, para um outro lado, que é o Spotify agora parece que a gente está doído com o Spotify porque ele está pegando no calo do podcast. Mas, na real, a gente já está numa estrada aí há muito tempo criticando o Spotify porque ela sempre foi uma plataforma que se mostrou muito escrota com relação à remuneração de músico, né? Então, você pega aí toda a história de quando começou a plataforma. E você tem gente que levou muito tempo até ceder ao Spotify mesmo, porque nunca concordou com o mecanismo de remuneração dele, nunca concordou com como ele faz o tipo de promoção dele, o tipo de capitalização dele. Tanto é que, eu não lembro agora exatamente quem foi, né? Acho que foi o Jay-Z que lançou a sua própria plataforma nos Estados Unidos. E, se eu não me engano, a Taylor Swift foi a primeira, assim, artista de peso, né, a tirar todas as músicas dela do Spotify e deixar só na plataforma dele, porque ele era muito mais respeitoso com relação a essa questão de direito autoral e de remunerar adequadamente, assim, os artistas, né. Então, o fato de o Spotify ser escroto não é algo que começou com a gente. Só que, assim, uma coisa é quando o Spotify está sendo escroto com uma indústria que é igualmente escrota, que é a indústria dos selos de música, né? Então, quando ela é escrota com a Universal Music, com a Sony, com a Warner, então a gente até... Cara, vocês que lutem, né? Mas agora o negócio é que, pegando pro lado do podcast, a gente não tem a estrutura, o jurídico, a capacidade de peitar esse tipo de coisa, assim. O que tá rolando com o Spotify é que ele começou de uma forma muito amigável, inclusive, como todas as plataformas começam, né? Todas elas são amigáveis no começo. Antes, no primeiro mês ali do Uber, você corria R$50 e você recebia 350 de cupom para usar depois, né? Hoje, se você correr R$50, você só perdeu R$50 e os motoristas que te levaram durante todos esses trajetos não receberam nem 30, e eu não estou exagerando, né? Porque a gente sabe que, olha, se recebeu 20 é uma coisa muito grande ainda. E vamos lembrar nesse momento que não era exatamente um slogan, mas era um motto do Google, era Don't Be Evil. Nossa, demais, verdade. Isso, né, no início, e eles abandonaram, assim, sei lá, 2000 e... não seja malvado, cara, não seja o mal. Que coisa eles mais adolescente. Mas é, cara, era negócio de adolescente, e eles meio que largaram isso, hein, cara, né? Quando virou o Alphabet, eles enterraram isso em algum lugar lá, nos termos e serviços, uhum. Pra ninguém nunca mais ler, e foda-se. É, nossa, eu nem lembrava dessa verdade, assim. Eles pintavam, inclusive, que, ah, quem seria esse evil que eles estavam combatendo, né? Que era Microsoft, IBM, os grandes players do mercado ali. Cara, essa parte do Spotify com relação a podcasters, assim, ele começou numa relação muito amigável, em que eles resolveram que a gente vai, dentro do plano de expansão deles, né? Já somos o player de áudio líder na questão de músicas. Não faz sentido deixar um mercado de áudio tão grande quanto é o de podcasts fora do nosso player. Então eles abriram uma seção na página deles lá em que qualquer podcaster podia ir lá e fornecer os seus dados de nome, o seu feed e tal, e o seu conteúdo passaria a aparecer no Spotify. E isso, de um lado para o outro, estava sendo bastante razoável, assim. Apesar do Spotify não remunerar o produtor de conteúdo, né? Apesar disso, em compensação, o produtor de conteúdo estava tendo acesso e tendo visibilidade dentro de uma ferramenta que tem, se eu não me engano, hoje é coisa de 200 e poucos milhões de usuários. Então, pô, ninguém quer ficar fora de um palanque desse que você pode falar para tanta gente. Então, eles estão fazendo a parte de agregar mais um produto do mercado de áudio para a plataforma deles. Esse é o lado bom para eles, e o lado bom para nós seria ter acesso a um público tão grande. Até aí as coisas estavam relativamente iguais. Ele não cobrava da gente para estar lá, mas também não remunerava a gente para estar lá. Tava tudo lindo. Mas aí o negócio começou a ficar cada vez pior, né? E agora a gente tem... agora, em outubro, nós tivemos uma grande leva de podcasters brasileiros que passou a ser exclusivo. E aí é que mora o perigo. A exclusividade é onde o bagulho fica complicado, assim. Porque... Ah, cara, eu acho que vocês vão fazer algumas perguntas com relação a isso. Então eu só vou parar por aqui a explanação para não virar palestrinha também. Mas você pode continuar exatamente nesse tema, porque uma das perguntas era: o que, que tem de tão errado de não abrir o conteúdo para todo mundo? Cara, você tá falando no quesito de. No quesito do produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo que opta por ser exclusivo Spotify? Exatamente. Qual é o problema? Conta para as pessoas qual é o problema desse movimento das pessoas migrarem para o Spotify, se tornarem exclusivas do Spotify e, consequentemente, não estar aberto para o resto. Cara, a gente tem uma cacetada de problemas no meio disso, na real, assim. Porque vamos pensar que nós temos uma galera que... Eu sempre vou ficar tentando fazer esse tipo de analogia com outras ferramentas, com outros apps, assim, que eu acho que fica um pouco mais fácil pro pessoal entender, assim. Então, a gente, eu imagino que nós aqui estamos todos na mesma faixa etária, e a gente foi... a gente pegou ali o começo da internet 2.0 e veio aprendendo a usá-la enquanto ela era desenvolvida, né? A gente evoluiu com a internet. Então, nós, desde muito cedo, fomos alfabetizados digitalmente, né? A gente tem um pessoal que recebeu a inclusão digital posterior que acaba tendo... Você pode pegar, assim, ó, por exemplo, pelo pessoal mais velho, que não tinha contato com a internet antes, não ficava na frente do computador e tal, mas agora eles têm um smartphone. E, já que tem um smartphone, eles passaram a ter acesso à internet de uma forma mais frequente. No meu caso, eu chamo essa pessoa de mãe. Exato. Quase todo mundo tem alguém assim na própria família, né? Então, para muitas dessas pessoas, a internet não é como a gente viu, porque a gente pegou a fase de ouro dos blogs, a gente tinha os grandes portais, o UOL, AOL, IG, Terra, que alguns deles ainda existem, claro, mas que já não tem mais o mesmo peso que antes por causa de rede social. Tem gente que pegou esse letramento digital posteriormente que não faz ideia desse tipo de coisa. Então, para eles, o Facebook é a internet. Entende? Eles não conseguem ver a internet para além do Facebook. Assim, quando você fala para a pessoa, entra na internet aí e dá uma olhada. Ou ela vai fazer a pesquisa no Google e vai direto para o seu resultado, ou ela vai entrar no Facebook. Quando a gente transpõe isso para o mercado de áudio, a gente corre um risco agora de transformar o mercado de áudio nesse tipo de coisa também. Então, que a pessoa não veja mais o Spotify enquanto empresa que fornece esse tipo de serviço, mas como a única a fazê-lo. Se você passa a ter esse entendimento de como o Spotify funciona e entender ele como a única a distribuir podcasts ou esse tipo de coisa, você passa a transferir, mesmo que inconscientemente, para ela uma responsabilidade de mediador. Assim como você acha que o Facebook é mediador do que vai aparecer ou não na sua timeline pelo algoritmo, você passa a transformar o Spotify em mediador ou não do seu produto, falando aqui enquanto produtor. Se isso acontece, você passa a entender que podcasts exclusivos do Spotify têm maior qualidade do que os que não são exclusivos do Spotify. Isso cria meio que um ranqueamento, mesmo que inconsciente, sabe? E se esse pessoal que está indo para o Spotify tem uma audiência com engajamento grande o suficiente para ser fiel o suficiente a ponto de migrar o jeito com o qual ele consome podcasts, de parar de usar o agregador dela, o Castbox, o Podcast Addict, qualquer desses, se ela engajado o suficiente para largar esses e passar a ouvir só pelo Spotify, então ela vai ter acesso ao o que está no Spotify. E nem todos eles estão no Spotify, por diferentes razões. Por exemplo, uma delas é a questão de direitos autorais. Tem gente que opta por não estar lá porque usa música com direito autoral e tem medo de ser processado, tem medo de levar tudo para lá e sofrer um strike e tal. Então, é um artifício que o Spotify está utilizando para mandar cada vez mais público engajado para dentro dela. Isso é um risco para ambos, assim. Isso é um risco para o ouvinte, porque o ouvinte ele não está agora só fazendo o que se esperava dele, que é consumir o produto daquele podcast em específico, mas agora também ele é uma máquina de gerar dados para a empresa Spotify. E isso é um risco para o próprio produtor, porque esses contratos, até onde eu sei, a maioria deles que foi fechada agora em outubro é de um ano. Como o contrato é de exclusividade, eles tiveram que retirar a sua distribuição de outras plataformas. E depois disso, se esse contrato não for renovado, ele é obrigado a reiniciar um feed fora do Spotify de novo. O que vai levar ele a, porra, será que ele vai conseguir fazer a migração desse ouvinte de novo? Ou esse ouvinte vai optar por abandonar ouvir esse cara e passar a ouvir outro porque tá mais fácil porque tá no Spotify? E a gente transforma o Spotify nesse beacon, assim, desse campeão da qualidade, em que ele referenda o que é bom e o que não é bom na podosfera. E isso nunca vai ser uma conta que vai fechar pros independentes. Porque se você for pegar qual foi o primeiro podcast exclusivo do Spotify, foi uma parceria com a Folha. Você pega agora quem está fechando parceria com o Spotify agora, é a galera que já tem parceria com a Globo, é uma galera que já tem pistolão de outros conglomerados de mídia, o pessoal que já trabalhou em outros conglomerados de mídia. E assim, eu não tenho problema nenhum em falar o nome deles aqui, eu estou evitando porque eu não sei como vocês acham, assim... Aqui é tudo liberado, cara. Pode ficar à vontade. Ah, cara, então vamos lá. Então, assim, você pode pegar, por exemplo, o Alê, que já, assim, autorzaço, assim, eu respeito pra caralho o trabalho do cara, enquanto autor falando de história negra pra uma galera que não era acostumada a ver esse tipo de coisa. Ele comprou tretas maravilhosas, inclusive aquela com o Narlock por causa das idiotices que aquele filho da puta falou sobre Zumbi dos Palmares e tal. Ele é um cara assim, ó, que enquanto escritor, enquanto criador de conteúdo, era uma pessoa irretocável. Agora ele pisou na bola pra caramba quando ele resolveu fechar esse tipo de parceria com o Spotify, porque ele começou a rebater as críticas que ele recebeu de alguns dos seus ouvintes, dizendo, cara, você não vai pra lá, é de graça, o aplicativo deles é bom e tal, mas não é aí que tá morando o problema. O problema é que você é que ele não tá pensando, e isso não é uma crítica à pessoa dele, é uma crítica ao posicionamento dele, ele não tá pensando no ambiente da podosfera. Esse é o tipo de coisa que enfraquece a mídia como um todo, por mais que seja benéfico para um ou outro que tá conseguindo fazer esse tipo de conversão, que está conseguindo, sei lá, pagar suas contas por causa de um contrato que fechou com o Spotify. Cara, essa é uma discussão bem complicada, assim, de fazer. Resumindo, eu acho que é o puro suco de capitalismo, né? O Spotify tá buscando um monopólio de mercado e as pessoas estão entrando nessa competição que não cabe todo mundo. Não vai caber todo mundo. Vai caber... Não tem é como. É isso, é o capitalismo. É o modus operandi tradicional do capitalismo quando tem um mercado novo. Você falou essa coisa do Facebook, das pessoas mais velhas que entendem, que colam a ideia de internet no Facebook ou no Google. Eu tava lembrando de um... Agora, olha como a realidade... Como a nossa realidade tá biruta, né? Eu não consigo lembrar se isso era uma sketch ou se era sério. De um país em que, quando você comprava um celular na loja, o cara já instalava o Facebook para você. Então já vinha com o Facebook instalado no celular como sendo a internet, sabe? Então, vou instalar a internet para você aqui e é o Facebook. Agora não lembro mais se era uma sketch ou se era ouvir alguma coisa real isso. Mas é... Mas, cara, isso deve ser real. Porque tem uma série de discussões sobre conteúdos e aplicativos que vêm instalados por padrão. Inclusive, tem uma outra discussão sobre a regulamentação de internet no Brasil, que algumas operadoras não te cobram pelo uso de alguns provedores de alguns serviços. Então, né, tráfego de dados é o mesmo, mas... Tu não vai gastar nada pra usar a bosta do WhatsApp, mas vai gastar pra ir checar a informação que recebeu no WhatsApp, né? Então tem essas coisas. E aí vê a TIM, eu acho que tem um negócio, por exemplo, com a Deezer. Isso, né? Isso mesmo. Então tem essas coisas que em tese são ilegais, inclusive. Eu não sei como é que tá a legislação agora exatamente, mas até a última vez que eu vi, tinha uma puta discussão de que isso... Ou pelo menos isso era algo, sempre foi algo a ser combatido em nome de uma isonomia, né? Isso fere o marco civil da internet, né? A parte de isonomia. Exatamente. Então, na busca por uma internet, um uso de internet mais horizontal e menos monopolizado ou oligopolizado, tem essa série de violações. Spotify tá fazendo mais uma agora. Mas, cara, tem uma cacetada de outras coisas nessa linha, e que assim, são esse tipo de atitude é muito culpado por a gente estar na situação em que a gente está hoje em dia, de ter 3 ou 4 mediadores de conteúdo que vão fazer uma curadoria de conteúdo, e vão te entregar aquilo. Se for ver a quantidade, a porcentagem de artistas ouvidos no Spotify, Cara, é a mesma merda das grandes gravadoras e venda de disco, assim. Tipo, não existe uma democratização a partir de uma plataforma que poderia democratizar acesso a outros produtores de conteúdo. Uhum. Eu acho que aí vai... Eu meio que me perdi um pouco na fala, mas eu acho que são coisas pra gente pensar esse tipo de atitude. Não, super, super vale a reflexão, assim. Porque, assim... Tem muita gente que pode acabar olhando e, porra, estão fazendo toda essa discussão aí, mas eu estou ouvindo esse episódio no Spotify. Então, que hipocrisia de vocês, estão no Spotify e estão reclamando. Meu irmão, é a mesma coisa que você olhar com relação aos produtores de conteúdo do YouTube. Assim, a gente já cansou de ver o pessoal falando sobre como é uma exploração do cacete com relação aos algoritmos do YouTube, em que eles são incentivados pelo próprio algoritmo a produzir conteúdo todo dia. E o conteúdo todo dia de pelo menos 25 minutos. Se eles fazem isso seguidamente durante X dias, eles começam a aparecer mais no trending, eles começam a aparecer mais entre os conteúdos relacionados para outras pessoas. Eles começam a receber aquele negócio da caixa de Skinner, né? Em que você atua num comportamento e você começa a receber pequenas recompensas, algumas migalhas por isso. Então, se a gente deixar o Spotify tomar conta, assim, depois o Spotify entra nesse rolê de eu tenho uma parte aqui do que é trending em podcast. Quem define o que é trending em podcast? Qual é a chance que um podcast independente tem de chegar no trending no podcast? Ontem mesmo eu tava dando uma olhada no top 20 do Spotify. Não tem nenhum independente. Você vai encontrar o Foro de Teresina enchendo o rabo com dinheiro do iFood. Você vai encontrar o Mamilos enchendo o rabo com dinheiro do Bradesco. Você vai encontrar podcast da Globo. Você vai encontrar podcast da puta que pariu. Mas você não vai encontrar nenhum ali que seja independente. Então, a partir do momento que você toma esse tipo de ação de silenciamento dos independentes por um fator completamente subjetivo, porque ninguém sabe qual é o critério para o que vai aparecer no trending, seja do YouTube, seja do Spotify, então você começa a homogeneizar a mídia da mesma forma que acontece em qualquer outra mídia, que depois você vai acabar ficando refém de alguns pequenos outlets de notícia ou outlet de entretenimento. Você cai nesses grandes conglomerados, você para de ter acesso e te privam até de ser conhecido por esses caras. Não é aquele negócio de eu ouvi e não gostei. Eles te privam até de chegar ao conhecimento do potencial ouvinte. Isso é matar o podcast independente. E por que vocês estão lá? Mano, você acompanha um podcast, você acompanha um YouTuber, beleza. Você acompanha algum canal do Vimeo? Quantas vezes por dia você entra no Dailymotion ou no Live Leak? Ninguém faz isso, porque aquela porra de plataforma deu um jeito de monopolizar o mercado a seu favor. Então, você não tem que cobrar esse tipo de responsabilização em cima do produtor de conteúdo de ele deveria boicotar o Spotify e tirar o seu conteúdo de lá. Não, ele precisa fazer a sua voz ser ouvida, seja por onde for, nem que seja transcrevendo essa porra de episódio, imprimindo, fazendo um mimeógrafo e soltando na rua. Sou a favor dessa ideia. Eu queria lembrar também que é muito legal, agora que falou, comparou com as plataformas de vídeo, que o Vimeo anuncia no YouTube como uma plataforma que não tem anúncios. E isso é lindo demais. É sério, cara, é maravilhoso ver esse pre-roll assim de... Ah, venha para o Vimeo, a plataforma que não tem esse anúncio que você está vendo. Cacete, eu nunca vi isso, sensacional. É sensacional, mas cara, já que estamos falando em como essas plataformas lidam com conteúdo e como direcionam as coisas, o que é mais difícil de entender, o algoritmo ou logaritmos daquelas aulas de ensino médio? Cara, eu sou formado em sistemas, né? Então, para mim, eu acho que algoritmo é um pouco mais fácil. Até porque eu já tive que fazer muito algoritmo na minha vida. Mas logaritmo, olha, eu espero nunca mais precisar, porque se depender das minhas aulas de cálculo, tô ferrado. É que pra gente que é de humanas é tudo a mesma coisa. Só muda umas letras de lugar, na verdade, e é a mesma palavra. Se você ler rápido, você até confunde. Ah, não, cara. A gente em exatas, assim, depois de um tempo que você tá na faculdade, você começa a estranhar que as fórmulas que você usa não tem mais números, cara. E é tudo muito estranho. Cara, quando aparece uma fórmula com número, você começa a desconfiar. Tem alguma coisa aqui. Tem uma pegadinha. Voltando para esse debate do processo do Spotify se apropriando aí e das artimanhas usadas para conseguir agregar e chegar, esqueci agora a palavra, comprar, né? Quase comprar, né? Mas ter mais gente caindo na lábia de ser exclusivo do Spotify. Você acha que dá para dizer que a liberação recente agora do uso de músicas que o Spotify vai oferecer para quem faz podcast exclusivo com eles seria a versão podcast daquela bala soft na porta da escola? Cara, eu tive já essa discussão e pra mim aquilo ali é extorsão, cara. Eu não tenho outra opinião a não ser que aquilo é uma extorsão. Porque assim, a ideia deles é que você pode fazer um podcast musical no Spotify em que, na real, o que você vai fazer? Você vai criar pequenos áudios. Ao invés de fazer um grande episódio, você vai fazer pequenos áudios. E aí esse áudio vai meio que ser a apresentação da música. Então, você faz um episódio, um podcast sobre música e hoje nós vamos falar de Chico Buarque. E aí você pode fazer um pequeno trecho ali de 3 minutos falando sobre a história do Chico, sobre qualquer coisa. E aí agora nós vamos ouvir a música, sei lá, Olhos nos Olhos, foda-se. E aí nesse trecho termina o seu áudio. E o Spotify é como se o seu podcast tivesse virado uma playlist. Então vai terminar esse teu áudio, vai entrar a música Olhos nos Olhos, só que vai entrar tocando no Spotify. E terminando ela, o que vai vir é o segundo bloco do seu episódio. Então é um jeito que eles criaram de fazer com que o pessoal que quer fazer conteúdo sobre música utilize o Spotify sem medo. E é um jeito que, segundo eles, por estar redirecionando isso para o play da música no Spotify, vai acabar remunerando o próprio artista, dono da música. Só que isso é uma falácia. Porque, primeiro porque eles, do jeito que eles fazem para remunerar o artista, a gente já falou aqui, é uma piada, assim. Tipo, eu tava lendo hoje mesmo uma matéria sobre um rapper que tá no Spotify, e ele falou que tem uma música dele que tá com 850 plays, e isso rendeu para ele 20 centavos. Então, se você depender do Spotify para viver, você tá fodido. Tá pior do que... Acho que tá pior do que catar latinha na rua, isso. Ah, tá muito pior. Muito pior. Então, assim, por esse lado já é uma falácia. Pelo outro lado, isso é meio que uma chantagem no sentido de que para que esse episódio funcione desse jeito, o único lugar onde ele pode ser ouvido é o Spotify. Então, você não vai conseguir lançar ele em lugar nenhum mais. E se o Spotify, de repente, mudar as regras do jogo, você não tem garantia nenhuma de que a sua vida pregressa vai continuar funcionando corretamente. Porque o Spotify pode, daqui a 2 anos, falar que agora tudo continua do mesmo jeito, você faz os pequenos trechos ali, isso vira uma playlist e tal. Só que, daqui pra frente, a cada música que você citar, você tem que pagar 5 centavos, porque esse dinheiro vai ser revertido pro artista. Então ele começou a distorquir. Assim, ele mudou as regras já com o jogo em andamento e você não tem nenhuma garantia de como é que vai continuar isso. E ele pode, sei lá, fechar. Foda-se. Ah, simples assim. Simples assim. É sempre uma possibilidade. Ou ele pode, cara, por alguma manobra qualquer, dizer que agora todos aqueles arquivos são deles. E eles podem fazer o que eles quiserem. Isso já aconteceu. Eu não sei se você sabia disso. Isso já aconteceu. O Spotify, assim, nessa grande plano maquiavélico deles de tomar conta de todo o esquema de áudio, eles já compraram uma cacetada de outras empresas, né? Entre elas a Gimlet Media, que é uma das principais produtoras de podcast do mundo. Se eu não me engano, eles pagaram, cara, era coisa perto de 1 bilhão, assim. Eles pagaram uma fábula. Eles compraram a Gimlet Media, eles compraram o Anchor, e eu lembro que quando eles compraram o Anchor e o pessoal deu uma olhada na atualização dos termos de uso do Anchor, tava lá que tudo que você fizesse e fosse publicado no Anchor a partir desse momento é do Anchor. Você perde toda e qualquer propriedade sobre o conteúdo que você criou, assim. Teve uma série de problemas com relação a isso. Eles modificaram depois os termos de contrato por causa disso. Eu não sei se isso foi judicializado ou não, né? Mas provavelmente foi judicializado na Europa. Lembrando que o Spotify é sueco, né? Então as regras são bem diferentes. A questão lá da LGPD deles lá é bem mais restrita do que a nossa, inclusive. Mas assim, não é por falta de tentativa do próprio Spotify de fazer esse tipo de coisa. O Spotify, inclusive, eu mandei para o Danilo hoje à tarde que saiu uma notícia nova aí de que o Spotify estava para comprar uma hosting de podcast chamada Megafone. E essa Megafone ia pagar coisa de 230 milhões de dólares ou alguma coisa assim. E ela é uma ferramenta que ela hospeda episódios. E ao mesmo tempo que ela hospeda, ela oferece para empresas para que anuncie nos podcasts que ela hospeda. Então, isso passando a ser do Spotify, agora o que acontece é que os podcasts que estavam hospedados nela, agora e que estão no Spotify, agora vão receber anúncios de todo o lado, inclusive do próprio Spotify. Então agora você tem aquele... a gente viu isso acontecendo com o mercado de TV a cabo, né? TV a cabo todo mundo lá tinha uma TV aberta, fodida, e aí tinha o cara que tinha uma TV a cabo, que ele era ricaço, né? E a TV a cabo, o grande negócio sensacional dela, assim, é que ela era conteúdo o tempo todo. E com o tempo, isso foi... A TV a cabo popularizou, então o dinheiro que estava sendo ganho pela entrega do mesmo serviço diminuiu em ticket médio, digamos assim, né? Em valor que cada um paga pela sua assinatura. Entretanto, o número de assinantes aumentou. Só que a partir de um determinado momento, essa conta passou a não fechar mais. E aí o pessoal começou a colocar propaganda na TV a cabo. Então agora você está pagando por um negócio e ao mesmo tempo está recebendo propaganda. E vai acontecer exatamente a mesma coisa com o pessoal do Spotify. Você vai estar pagando pelo Spotify e vai receber propaganda dentro dos podcasts no Spotify. É bizarro. O pessoal está pagando para ouvir propaganda, cara. O Spotify deve... Eu imagino assim a convenção dos acionistas e os caras devem estar rindo demais, assim. O maluco está pagando pelo Spotify e ele ainda está ouvindo propaganda, então o Spotify está ganhando duas vezes em cima do mesmo play, assim, ó. Cara, isso é genial, assim, porra. Aquela reunião de donos do mundo do André Dahmer, tá ligado? Os caras devem rir demais, cara. E cara, tu acha que dá pra acreditar mais neles que fazem isso ou em clube de futebol que não paga salário, mas contrata jogador milionário? Cara, olha, eu acho que se for puxar bem a capivara, deve ser a mesma turma, inclusive. Eles devem estar tirando um lado, botando no outro e são duas grandes bolhas, assim. E fazendo rodar. Até porque tanto no futebol como no Spotify, você tem empresas que têm prejuízo, né? O Spotify tem prejuízo aí, o último que eu vi era 3 bilhões, bilhões. Aí você pensa, como é que uma empresa que tem esse nível de prejuízo está comprando outra empresa por 230, como no caso da Megafone agora? Como é que funciona? É só entendendo as bolhas do capitalismo para você sacar que esse prejuízo aí é até a página 2, né? Ah, sim, né, cara? Aí você tem que ler muito Marx para entender, inclusive, para fazer ali a dissociação entre o preço e o valor, né? Então a gente fala sobre o valor dessas empresas e tal, mas o que exatamente é o valor delas, né? Como é que você chega nesse número mágico, assim? É um negócio muito maluco, né? Não, porra, é a mesma coisa que você colocar o valor num quadro do Picasso, tá ligado? Porque, tipo, é só um quadro. Se eu pegar uma tela igual essa daqui, ela custa tanto. Se eu pegar as mesmas tintas que elas usam, elas custam tanto. Mas feito por esse cara, nessa ordem, nessa coisa, é um negócio, assim, muito incomensurável, assim, né? É um negócio muito subjetivo calcular valor desse tipo de coisa. O Spotify, ele comprou o que é considerado hoje o maior podcaster do mundo, né? Que é o Joe Rogan. Ninguém nunca falou exatamente sobre os valores desse contrato. Estima-se que foi coisa de 100 milhões de dólares para ele virar exclusivo do Spotify. E na semana passada, na semana retrasada, uma semana e meia antes das eleições americanas, ele recebeu lá no podcast dele um notório mentiroso, né? Um cara que é assim, é Alex Jones, se eu não me engano, que é o cara assim, que ele é responsável por uma caralhada de teorias da conspiração. Ele é um cara que fabrica fake news, feito uma linha de produção, assim. E os caras foram chamados às vésperas da eleição americana, criou um problema enorme. O Spotify, inclusive, está avaliando como fazer algum tipo de sanção a isso. Ele teve que se retratar em algumas coisas que foram faladas. Geralmente o programa dele não tem muita edição, assim, né? É um negócio bem, bem feito, de um jeito bem descontraído, para soar natural mesmo. E ali algumas coisas tiveram que ser editadas, porque em alguns momentos ali o pessoal, sei lá, a salinha dos advogados do Spotify olhou, cara, isso aqui não dá para ir pro ar não, cara. Isso aqui vai quebrar a gente. Então imagina, assim, ó, além de ser a distribuidora de podcast que a gente tá falando aqui, além de ser esse conglomerado que tá virando monopolista de toda a parte de áudio do planeta, agora, enquanto eles entram como também produtores de conteúdo, ou empregadores de produtores de conteúdo, eles ganham mais aquele negócio de poder, por meio de terceiros, né, que são os produtores empregados, impor a sua própria ideologia, impor uma visão de mundo da forma que lhe convém. Cara, é muito maluco, assim, é beira o distópico falar desse tipo de coisa, assim. Eu acho que a realidade é cada vez mais muito pior do que o distópico. Eu queria muito que fosse o Mad Max mesmo ano que vem, que acho que ia ser melhor do que o que vai ser. Mas, só pra dar uma dica aqui, essa coisa das bolhas, tem uma galera, uma sketch de uma galera inglesa. Eu tô péssimo de memória hoje, de lembrar, hoje, né? Eu sempre fui, mas enfim, tô péssimo pra lembrar o nome das coisas. Mas é uma galera que fez uma sketch maravilhosa sobre a bolha imobiliária dos Estados Unidos de 2008. E é muito bom, cara. É muito bom, muito engraçado e é didático. Assim, você entende como que a bolha se criou e como que esses mecanismos financeiros que criam bolhas são completamente, como você colocou aí no exemplo do Picasso, absurdos e arbitrários. Eu já usei, inclusive, em aula para falar com os estudantes sobre, na época, né, dando aula sobre a crise de 2008. Bolha imobiliária, mas o que, que é isso? Aí você passa isso, a galera racha o bico e ainda consegue entender um pouquinho melhor. Não dá para entender, porque para entender, como você falou, bota uns anos de ler, não só Marx, né, ler vários economistas aí para entender essa porra toda, mas dá para sacar pelo menos o processo. Mas dentro do que você estava falando, uma pergunta aí para quem é produtor, para quem está começando, para quem está querendo entrar nesse mundo podcast aí. Você acha que para um podcast fazer sucesso é só ir no flow da coisa ou isso só serve para liberar o arrombado? Tá, peraí, deixa... A primeira coisa que eu preciso te perguntar é se esse ir no flow foi uma indireta ou não. Interpreta como quiser, foi sim. Então, assim, inclusive o flow é um desses casos, assim, que eles emulam aqui no Brasil o que o Joe Rogan faz nos Estados Unidos. Inclusive, eles usam os mesmos microfones, tudo assim. Mas, cara, sucesso em podcast é um negócio muito, muito subjetivo. Porque eu não consigo, assim, dizer 10... Eu duvido que vocês também consigam. 10 pessoas que são podcasters e unicamente podcasters que são paradas na rua, assim, que são reconhecidas, que ganham a vida com isso, vivendo confortavelmente. 10? Eu não consigo dizer uma. Ah, se você for ver, assim, a Jovem Nerd e a Azaghal ali, né, os dois que estão aqui desde que tudo era mato, mas, eles têm as suas escolhas, claro que mudaram muito, passaram a ter também canal do YouTube, o canal ajudou a rejuvenescer o seu próprio público, né? Uma vez que quem ouvia o Jovem Nerd e era adolescente quando o negócio começou, hoje tá com seus 30 e poucos anos. Mas eles souberam se reinventar e tem o seu espaço completamente garantido na mídia, assim. Mas você pega qualquer um dos outros hoje considerados muito grandes, assim, o pessoal de Brainstorm 9, do B9, do Mamilos, do próprio Mamilos, o próprio Ivan, do Anticast, assim, eu duvido que essas pessoas, num negócio que é fora do rolê da internet, tenham algum problema em sair de casa porque tem fãs assediando, assim. Então, esse negócio de sucesso no podcast é subjetivo pra caramba. Ainda mais porque o podcast é só áudio, né? Não tem a imagem. Não tem esse apelo também. Eu não reconheceria o Ivan Mizanzuki na rua, nem fudendo, não sei se eu já vi a cara dele. Tem isso também, né? Tem a cara da pessoa e tem como você imagina que é a cara da pessoa também, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi alguns dos podcasters que eu já ouvi há muito tempo, assim, e é sempre uma experiência muito, muito bizarra, assim. Mas, cara, quando a gente vai olhar para sucesso em podcast, no Brasil, você é virtualmente impossibilitado de conseguir isso, porque a gente ainda precisa vencer algumas barreiras da mídia, e uma delas é intrínseca a ela, né? Uma vez que ela nasceu e sempre vai estar na internet, que é o fato de que no Brasil ainda não é todo lugar que tem uma boa internet, ainda não é todo mundo que tem um celular decente para conseguir ouvir podcast, e isso é um negócio que me dói, mas eu sou obrigado a dar o braço a torcer para o Spotify, ele ainda é hoje o jeito mais fácil de se ouvir podcast. Porque para quem não vai ouvir pelo Spotify, você precisa descobrir outros jeitos, então descobrir nomes de agregadores e tal, aí você vai descobrir o agregador. Você tem que descobrir como utilizá-lo, como colocar nele o feed que você quer para configurar ele certinho, para que ele só faça o download quando você está em casa no Wi-Fi e não destrua o seu plano de dados. Então, assim, tem alguns aspectos técnicos no conhecer um podcast fora do Spotify que ainda são um pouco restritos, assim, né? Para quem já manja um pouquinho mais de tecnologia, para quem já está um pouco mais dentro do esquema. Então, a gente precisa vencer essa barreira tecnológica de todo mundo ter acesso a uma internet decente, vencer a barreira também tecnológica e física de todo mundo ter um equipamento decente para consumir podcast, e vencer também uma barreira que essa talvez seja a mais difícil delas de vencer, que é a questão de comunicação da mídia, da própria mídia podcast. A mídia podcast nasceu lá em 2004 e continua ainda hoje na mão de homem, branco, classe média alta, alta escolaridade. Então, assim, é um pessoal que tem um jeito de falar, é um pessoal que tem um background, assim, de próprio conhecimento acadêmico e tal, que não conversa direito com determinadas parcelas da população. Então, no que eu vejo, a popularização do podcast, ela só vai se dar a partir do momento que a gente tiver gente mais da periferia fazendo podcast, falando como se fala na periferia, sabe? Não é o cara tentando emular ser uma coisa que ele não é. Então é alguém da periferia falando pra periferia. É um podcast de negros falando sobre negritude. É um podcast, o que a Nath Finanças faz tão bem, né? Que é uma podcaster periférica, mulher, negra, falando de finanças para quem é um fudido. Ela não vai falar de ações, ela vai falar de como é que você chega no final do mês não estando no vermelho. Ela vai te ensinar como é que você vai montar uma prioridade na cadeia dos seus boletos para não se fuder no final do mês. E é isso que o público dela precisa. O público dela não quer saber se daqui a 3 meses a Vale vai valer 8% a mais do que ela vale agora. Foda-se a Vale. Então eu acho que o sucesso do podcast, a popularização dele só vai vir a partir desse pessoal, a partir do pessoal que até hoje dentro da mídia não teve essa voz. Eu acho muito massa, acho que é foda o trabalho da Nath, porque ela ensina justamente a como evitar esse mercado de ações, a não ser que tenha um puta conhecimento, que é uma grande furada, é uma grande maneira de tirar grana de otário, né? De quem já tem grana, já conhece o sistema, continuar muito rico mesmo fazendo todas as merdas possíveis. E, cara, um podcast que eu gosto bastante, que é de um cara foda que eu conheço, é o Negro da Semana. Agora também tá recebendo grana do Bradesco e tal, mas que é justamente um cara negro contando histórias de caras negros fodas, eu acho que vale muito ouvir. Já fazendo o merchan dos brother aqui, né? Pra quem gosta de ouvir podcast, tá aí um que acho que super vale a pena. Opa, ótimo. O Alê é, inclusive, um dos poucos diretores de criação negros do mercado publicitário. Em Porto Alegre, eu lembro que devia ter mais ou menos 2 no total. Ele era 50% da galera. Né? E tá fazendo conteúdo já há bastante tempo, é escritor e tal, então tipo, acho que é um cara que super vale a pena ouvir, assim, pra galera que gosta de podcast. E tá lá no site da Half-Death, então não precisa ouvir, usar o Spotify pra ouvir. Links estarão na descrição, fiquem tranquilos, ouvintes. Mas agora, voltando, já que falamos, assim, de podcasts específicos, a gente tem uma questão sobre o Pistolando, cara, que né, nos contaram e a gente quer confirmar contigo, em primeira mão, se depois que o Spotify dominar todo o mercado, a música tema do Pistolando vai passar a ser Eu Quis Dizer, Você Não Quis Escutar, ou melhor, Meu erro do Paralamas. Ah, cara, a gente já tá ali com a faixa do Eu Avisei pintada, esperando pra ser estendida, né? Porque a gente vê todo um movimento do mercado que vem criando todas as condições materiais para que isso que a gente só pode especular, porque a gente também não tem bola de cristal, mas a gente já viu acontecendo. A gente, porra, caralho, história, gente. História nasceu para a gente olhar para trás e aprender com os erros. É isso que a gente está fazendo. A gente está olhando para o que aconteceu com o pessoal de YouTube, com o que aconteceu em blogs versus redes sociais, e tá tentando transpor isso para entender o que pode acontecer se a gente deixar aí o Spotify nadar de braçada. E o Spotify, assim, ele dá todos os sinais de que é isso que ele vai fazer, assim. Ele tá essa semana fazendo essa aquisição de uma empresa que trabalha com publicidade para podcasts. Ele já tem um esqueleto que vazou na semana passada de uma possibilidade de ter um plano de assinatura específico para podcasts. Então, tipo, sei lá, seria coisa de, sei lá, R$4, R$5, mas que você pagaria R$4, R$5 por mês pro Spotify, e aí todos os podcasts que você ouvisse dentro da plataforma não teriam propaganda. Mas se você vai ouvir música, música tem propaganda. Então, assim, eles vão segmentar para ganhar de todo jeito. E a gente tá aí, né? A gente tá pronto. Assim, eu não gosto de posar nessa posição, assim, de quem tá aqui alertando e depois vai sair dando tapa na cara de um maluco dizendo, porra, mano, a gente falou isso antes mesmo de vocês entrarem. Mas... até porque, assim, a gente sabe que no meio desse caminho, muita gente vai se ferrar. Tem muito podcast aí de conteúdo bom que não vai mais conseguir pagar as contas ou que vai desanimar de fazer o seu conteúdo porque não está alcançando as expectativas que tinha com relação à audiência, com relação a tirar um trocado, alguma coisa assim, né? Então, eu espero, eu gostaria muito de chegar aqui daqui a uns 3 anos e dizer que eu estava errado. Porque se isso acontecer, a podosfera como um todo ganha, assim. Mas do jeito que as coisas estão se desenhando, a podosfera como comunidade mesmo, né? Que ela nasceu como comunidade, ela vai acabar perdendo muito. E tem aquele negócio, né? Por enquanto ainda, os independentes estão aparecendo no Spotify e nada acontece feijoada. Mas a gente pode chegar num momento em que o Spotify, já com o rei na barriga e o mercado consolidado, resolva que para você tocar lá, você vai ter que pagar, sei lá. Você vai pagar para colocar seus podcasts no Spotify. Não, o Spotify é tipo o agronegócio do áudio, assim. A agiotagem pública. Né, ele toma conta da coisa... te fornece conteúdo com agrotóxico e contamina o resto do ambiente. Assim, e foda-se, se tu quiser ir contra, ele te dá um tiro. Eles podem chegar e, por exemplo, vocês estão hospedados na Rádio Sense. Ele pode chegar e dizer assim, a gente tem ali um quadro em que a gente vai estar sempre divulgando novos podcasts. Então é gente que não é conhecida para que o público conheça. Mas a prioridade no Novos Podcasts é do pessoal do Anchor, porque o Anchor é do Spotify. Tipo, pra ter mais uma chantagem, pra tentar migrar mais coisa ainda pra dentro de plataformas deles. Sim, e eles também podem dizer que quem tiver hospedado em locais determinados que eles tiverem como concorrentes, eles não vão publicar. Sim, ou então, agora a gente vai começar a remunerar. Ainda que seja essa remuneração chechelenta que eles dão pra músico. Assim, ó. Agora a gente vai começar a remunerar, mas a gente vai começar pelo pessoal do Anchor, porque eles estão numa plataforma que é nossa, a gente já tem os dados, não sei. Daí, sim, a gente tem arma pra brigar com esse tipo de coisa, a gente vai acabar tendo que dançar conforme a música que eles escolhem, assim. Então, isso é errado de todas as formas possíveis, assim. Eu não consigo pensar em alguma forma dessa mecânica funcionar de um jeito que seja igualitário, porque a gente... não tem nenhum poder de veto, poder de decisão. A gente não está sendo ouvido para nada disso. Então, cara, que nós vamos fazer? É, o jeito é a gente brigar pelo que a gente tem agora. Então, sei lá, se algum produtor que está nos ouvindo aí for assediado pelo Spotify, eu não faço a menor ideia de quanto eles pagam, mas eles não estão pagando pelo seu conteúdo, eles estão pagando para que você seja mais um dos testemunhas de Jeová do Spotify, assim, para que você passe a levar a gente para dentro da plataforma deles e enfraqueça o independente. Tiago, para a gente terminar, a gente tem uma pergunta que a gente faz sempre para os nossos convidados e que hoje tem ligação total com o tema. E o PT? Cara, Spotify tem P e tem T no nome. Olha, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado, assim. Mas eu imagino que se o Spotify fosse do PT, a gente poderia até, inclusive, ficar um pouco mais tranquilo, porque ele não teria competência para fazer todo esse plano do mal que a gente está pensando aqui. Então, isso já é alguma coisa que nos alivia, assim. No mais, cara, eu não sei o que pensar sobre. Eu não tinha levado para frente esse pensamento de que tem PT no Spotify, cara. Olha, eu vou dormir pensando nisso agora. Eu li isso num grupo do QAnon, conhece? Cara, ó, mais um problema, cara. A gente tem esse tipo de coisa que ela é focado em desinformação. E, assim, a gente tá falando aqui de grupo de QAnon, mas eu sei, eu não vou fazer nenhum tipo de propaganda pra esse tipo de coisa, mas eu sei que tem podcasts desse grupo. Sim, sim. Assim como tem canal, assim como né, tem canal no YouTube e os caras não derrubam. Assim como tem canal neonazi e os caras não derrubam. E esses canais estão no Spotify. Sim, evidentemente. E aí, como é que fica? E aí os caras estão mentindo na cara dura, assim, sem nenhum pudor, inventando coisas. E o Spotify tá lucrando com isso. Exato. E não tem o menor escrúpulo dentro disso, assim. É uma vez que, cara, eles estão trazendo um público extremamente nichado e, assim, se a gente for ver em questões de marketing, né? Se a gente tiver que determinar como é um QAnon típico dentro de esquemas de marketing, ele é um cara altamente engajado, com uma escolaridade razoável e com um poder de compra muito expressivo. É tudo que uma plataforma de marketing quer dentro de si. Então essas plataformas não vão lutar para não ter esse tipo de conteúdo dentro delas. Cara, isso é muito assustador, isso é muito bizarro, cara. Agora, assim, a única coisa que a gente pode esperar de sei lá, uma boia da salvação, assim, pra gente não se afogar nessa mídia fodida que é o Spotify, a única coisa que pode ajudar mesmo é o financiamento coletivo, é fazer com que o pessoal que consome a nossa mídia entenda ela como importante, entenda como ela como a sua contribuição é importante para mantê-la. Porque, assim, o Mamilos, ele não precisa nem ir para o Spotify sendo exclusivo, porque eles têm, sei lá, 20 mil reais de catarse. O que a gente faria com 20 mil reais de financiamento coletivo em mídia independente, tá ligado? Onde é que a gente estaria? Então, é aquele tipo de coisa. Claro que eu não estou aqui falando que a gente deveria ganhar 20 mil reais para conseguir se colocar em pé de igualdade com eles. Mas eles têm... O consumidor desse tipo de mídia, ele tem uma sensação, ele tem uma consciência da importância que ele tem para a permanência de um podcast desse tipo, do projeto que ele está apoiando. E a gente precisa incutir isso no cara que ouve independente. Ele tem que entender que ele é o que sustenta o independente. Senão nós estamos fodidos. Acho que com essa mensagem positiva, incentivadora de apoie o podcast independente, assim como você deve apoiar o produtor de orgânicos independente, o mercadinho do seu bairro e todas as pessoas que tentam sobreviver a esse massacre que a gente chama de capitalismo, a gente pode te devolver a palavra, Thiago, se você quiser se despedir, fazer merchan, falar da Estopim, do Pistolando aí, pra gente encerrar. Ah, porra, cara, eu só tenho a agradecer aí, porque pra mim, se vocês não falarem que vai acabar, eu fico aqui falando, cara, eu vou embora e Assim, se o pessoal se interessou por ouvir mais sobre esse tipo de conteúdo, assim, sobre os perigos do Spotify e tal, eu deixo aqui a recomendação também do episódio do Lado Black, que também é parceiro nosso lá na Podosfera Antifascista, que fizeram um ótimo episódio também, pegando uma outra perspectiva dentro dessa treta do Spotify com exclusivos. E a gente também fez no Pistolando um episódio falando sobre essa treta do Spotify, muito antes da questão dos exclusivos, quando era só apenas uma questão ainda de visibilidade mesmo, né? E de como ela é uma empresa completamente descomprometida com relação à remuneração de produtor independente. No mais, cara, se alguém gostou aí do conteúdo que eu trouxe aí, pode me ouvir lá no Pistolando, junto com a Dona Letícia. E também, se alguém aí tiver uma ideia de podcast, se alguém quiser começar um novo projeto, alguma coisa assim, e precisar de ajuda com relação a questões técnicas, pode procurar também a Estopim Podcasts lá. Não precisa ser só para questão de edição, assim, às vezes a pessoa está meio perdida em, eu já gravei alguma coisa, mas eu não sei como distribuir, eu não estou conseguindo colocar no iTunes, eu não sei porquê e tal. Na medida do possível, a gente ajuda lá. A gente está lá para ajudar a turma toda, porque como a gente falou aqui durante o tempo todo da gravação, a comunidade de podcasts, ela precisa se ver enquanto comunidade, em apoio mútuo mesmo, porque independente é isso aí, cara. É nós por nós. E não só podcasters, mas acho que todos os produtores de conteúdo independentes, canais de YouTube, fanzine portais de notícias, etc, etc. Assim. Ah, não, de quem consegue pagar um iluminador e um designer lá no YouTube, até o cara que tá sozinho na raça fazendo lambi-lambi, todo mundo, cara. Exatamente, eu acho que sempre que for possível apoiar essa galera independente que tá fora do grande esquemão, é sempre uma vantagem pra todo mundo. Eu vou encerrar, então, o episódio 25 do Deu Ruim, lembrando que a gente tá hospedado na Rádio Sens, e acho que nesse episódio isso é mais importante ainda de dizer. A Rádio Sens é uma rádio online, anticapitalista, que mantém vários podcasts independentes sobre vários assuntos. Tem desde jornalismo com o Da Ponte, até falando de amor livre, tem podcast de música, tem a gente reclamando da vida. Então, entra na Sens, conheça os outros episódios, os outros podcasts da Sens. Sempre que for possível colaborar com a Sens, estamos aí. E graças a ela, a gente saiu da bosta do Anchor, por exemplo. Quer dizer, o Deu Ruim nem entrou na Anchor, mas meu podcast anterior, Notícia da Semana, que deu origem ao Deu Ruim, estava na Anchor, graças ao Diego Mesa. Infelizmente, se foi nessa pandemia, né? Sofreu um acidente, a gente perdeu esse cara. Era um cara, porra, que levava esse rolê da Rádio Sens e da mídia independente de áudio no sangue, na raça. Graças a ele, a gente saiu da Anchor, veio parar na Sens e tudo melhorou e tudo mudou. Agradecer mais uma vez o Thiago e quem tá ouvindo, e passar a palavra pro Pomer fazer seus anúncios finais. Cara, queria agradecer muito a participação do Thiago, deu uma boa clareada na mente da gente sobre essas relações de grandes plataformas. Hoje foi especialmente sobre Spotify e podcasts, mas eu acho que essa relação se aplica a outras plataformas de conteúdo e a como dá pra gente ficar pensando como a gente consome, como a gente produz, quem ganha, quem perde com isso tudo. Quiser nos xingar, quiser mandar sugestões, quiser agradecer, não sei por que você faria isso, mas se quiser, tá aí. Elogios, críticas, pode comentar no site da Rádio Sens, pode mandar por e-mail para oanarrest@gmail.com. Tem o Twitter também, @deuruimpod, e vocês sabem onde nos achar por aí. Valeu por tudo. Pra encerrar, a gente fica com Bad Religion, Raise Your Voice, que é musiquinha boa pra quem, né, tem coisa pra falar. I think this is a song we could redo in every language of every country we go to. Yeah.